Nasce um sonho. Sonhar é o que nos faz acordar todos os dias com mais vontade de viver e lutar por aquilo que acreditamos. Quando sonhamos, ultrapassamos os limites da nossa alma. É como se os sonhos nos aproximassem da glória de Deus e nos levassem a experimentar o sobrenatural. Os sonhos fazem a vida valer a pena. Minha vida foi marcada por muitos sonhos. Um deles nasceu no meu coração quando eu era bem pequena. Com apenas 3 anos de idade, senti um desejo profundo de adorar ao Senhor, de louvar o seu santo nome com hinos e canções. Eu cantava em casa, fazia cultos de brincadeira e mesmo sem ter consciência da grandeza de Deus, eu já adorava com todo o meu ser. Foi uma fase muito especial na minha vida. Um tempo depois, quando estava com 5 anos de idade, comecei a cantar na minha igreja e em eventos de escola. E não demorou muito para que eu fosse convidada para louvar a Deus em outras igrejas. Para uma menina tão nova, eram oportunidades maravilhosas. Eu até tinha uma agenda de apresentações, mesmo sem ter CD gravado. Ao ver meu sonho, minha mãe começou a investir no meu talento, porque ela entendeu que Deus me usaria através do louvor. Ela comprou playbacks em fita cassete para que eu pudesse ensaiar as músicas de algumas cantoras gospel, como Cassiane, Aline Barros, Fernanda Brum e Cristina Mel. Eu simplesmente amava cantar aqueles hinos que exaltavam o poder de Deus. Nossa família era bem humilde. Não tínhamos nem telefone em casa. Os brinquedos eram raros. Para você ter uma ideia, eu nem sabia o que era computador. Quando nasci, morávamos na casa da minha vozinha de consideração, Dona Rosa, que recebeu minha mãe com muito amor ainda na juventude para morar com ela. Ter um ministério não era fácil. Havia muitas limitações. No entanto, me sentia realizada. A felicidade fazia parte do nosso lar. Brinquei muito, me diverti muito e cantar era a minha paixão. Eu me dedicava ao máximo à música e continuava estudando firme na escola. Eu amava cantar, mas nunca me descuidei dos estudos. Por isso eu estudava de manhã e à tarde ensaiava. Depois, é claro, havia o momento de brincar. Meus estudos, minha infância, nada foi atrapalhado pelo sonho de louvar a Deus. Há pessoas que confundem as coisas, querem um ministério a todo custo, sem pensar nas consequências. Com isso, muitas crianças têm o tempo de infância roubado. Sempre que tinha uma oportunidade, minha mãe investia no meu ministério. Ela teve ousadia de bater na porta de algumas gravadoras, a fim de que eu tivesse uma chance de gravar um CD. Nós vivíamos na MK Music. Quase toda semana íamos à gravadora para cumprimentar as pessoas, as recepcionistas. Eu dava um abraço em todo mundo e depois ia embora. Também participei de muitos concursos em rádios, igrejas. Naquela época, havia boas oportunidades para novos talentos. Inclusive, uma rádio carioca fez uma promoção comigo para o Dia das Mães. O locutor dizia assim: "Você quer ganhar uma cesta de café da manhã para sua mãe? Então ligue para a rádio e diga de quem é essa voz. Quem está cantando?" Aí eu entrava cantando a música. Eu te amo, não existe outro jeito de dizer a ti o que tenho no meu peito. Só você, mamãe, pode me fazer feliz do jeito que eu sou. No final, uma voz dizia: "Que promoção legal, não é, Bruna Carla?" Como eu não era conhecida do público, a rádio dava uma dica para os ouvintes, em tom de brincadeira. Eu sei que muitas pessoas vão se lembrar daquela promoção na rádio. Certa vez, fui convidada para cantar o jingle da cidade de Duque de Caxias, com um coral de crianças. Era uma música bem legal, que dizia assim: "Quem te viu, quem te vê, Mas Caxias, eu quero ser quem te viu, quem te vê. Sou feliz por aqui viver. Quando eu conto essa história, as pessoas se lembram: meu Deus, eu conheço essa música. Rodava Caxias todo. Com o mesmo coral de crianças, fui a diversos lugares cantar, até na televisão, para promover Caxias. Ao perceberem meu sonho, algumas pessoas se dispuseram a gravar meu CD, mas no meio do projeto acabavam desistindo. Diziam que não daria certo, que era muito difícil uma criança ter sucesso cantando profissionalmente. Hoje, eu entendo perfeitamente que ainda não era o tempo de Deus. Às vezes, muitas pessoas de talento erram ao tentar antecipar o tempo de Deus. Acabam se decepcionando e perdendo o rumo. O sonho, o chamado, o talento são muito importantes. Porém, tudo tem o tempo certo para acontecer. Mesmo passando por decepções, minha família e eu não deixamos de lutar, de acreditar que o tempo de Deus chegaria. Minha mãe lutou muito. Ela clamava a Deus incansavelmente para que o meu sonho se tornasse realidade. Ela e meu pai, seu Antônio, se dedicaram muito porque o meu sonho também era o sonho deles. Sem meus pais, eu não teria conseguido. Quando me apresentava nas igrejas, nem sempre tínhamos o dinheiro da passagem de ônibus. Às vezes conseguíamos o valor só da ida. Depois do culto, voltávamos a pé. Meu pai com minha irmã Cássia no colo e eu de mãos dadas com minha mãe depois das 11 da noite para subir o morro da comunidade onde morávamos. Eu faço questão de dizer isso para encorajar você que tem um sonho no coração. Quem tem um sonho precisa entender que as lutas existem. Muitas portas se fecharam para mim, mas nem por isso deixei de acreditar que o tempo de Deus chegaria. Houve uma época que tivemos de abrir mão de promessas de riquezas deste mundo que queriam nos afastar da vontade de Deus. No meu coração, todo o nosso tempo e talento seriam somente para Deus. Este era o nosso desejo, que o dom que o Senhor havia me dado servisse exclusivamente para adorá-lo. Eu não queria ser apenas uma cantora, eu queria ser uma adoradora. Minha mãe me contava que o chamado de Deus para minha vida aconteceu na rua. Ela estava voltando de um lugar grávida de 7 meses, quando uma irmã em Cristo lhe disse: eu não a conheço, e não é porque você está grávida que eu vou lhe entregar esta revelação. Mas quando você se virou, Deus me ordenou a lhe dizer que essa criança não é sua. Essa criança é do Senhor, e o Senhor vai usá-la grandemente para o Brasil. Minha mãe não entendeu nada. Somos uma família simples, não temos condições, ela pensou. Minha mãe reagiu assim, porque vivemos em uma sociedade que só enxerga o que está por fora. Infelizmente, as pessoas percebem apenas as coisas que os outros possuem. Se temos um bom sobrenome, um carro do ano, uma vida financeira próspera, então seremos interessantes para a sociedade. Mas se não temos nada disso, somos simplesmente desprezados e descartados. Nossa família sofreu muito com esse tipo de preconceito, até mesmo dentro de algumas igrejas. É triste, mas o preconceito também está presente entre os cristãos. Não deveria, mas está. As pessoas que fazem isso precisam mudar sua postura. Quem tem um pouco mais não deve desprezar aquele que tem menos. Nós não tínhamos quase nada. Eu usava praticamente o mesmo vestidinho nos cultos. Nossas roupas eram doadas ou compradas em bazar. E às vezes, nem roupas de bazar nós conseguíamos. E havia pessoas que nos olhavam com indiferença, como se não tivéssemos o direito de participar do culto com elas. Raramente, alguém queria sentar ao nosso lado. Éramos pobres, sim, mas tínhamos dignidade. Possuíamos quase nada, mas vivíamos em retidão diante do Senhor. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida próspera com minha família. E quando conheço pessoas mais simples, Tento lhes dar atenção e amor, independente de quem elas sejam ou do que possuam. Também tive que aprender a lidar com a vergonha. Eu era extremamente tímida. Quando tinha que pedir uma oportunidade de cantar na igreja, eu me escondia toda. Esse era um ponto bem complicado para mim. Minha mãe insistia: Bruna, vá pedir ao pastor uma oportunidade. Bruna, vá ao ouvido do pastor e pede para cantar. Não, eu não vou. Eu respondia: até hoje eu sou assim. Além disso, eu não conseguia cantar se minha mãe não estivesse olhando para mim na primeira fileira da igreja. Eu me sentia muito insegura de cantar sozinha. Enquanto ela me observava, eu sabia se tudo estava indo bem. Quando ela me olhava diferente, alguma coisa estava errada. Embora não fosse professora de música, minha mãe tentava fazer tudo perfeito, com excelência, buscando sempre o melhor para Deus. No meio dessa caminhada, tentando encontrar uma chance em uma gravadora, ouvimos muitas palavras contrárias. Algumas pessoas tentavam nos desanimar. Mesmo assim, permanecíamos de pé, sonhando sempre com o dia em que o Senhor abriria uma grande porta. Lutas e provações podem nos ensinar a valorizar mais a vida. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33.